Gente, boa noite. Queria agradecer a presença de todos aqui nessa noite. Esse é o terceiro seminário da pós-graduação Direito Civil e Processo Civil aqui da nossa universidade. Esse seminário, que é o segundo que nós fizemos esse ano, ele tem como objetivo integrar a graduação com a pós-graduação. A vida acadêmica, ela começa com a graduação, mas nós temos aí caminho de pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, o objetivo é fazer esse estreitamento de laços e também promover a pós-graduação. Nós temos uma segunda turma que vai estar sendo formada agora em outubro, na segunda quinzena de outubro. É um novo modelo de pós da Estácio, com a parceria com a revista Veja, estudos de casos concretos de Harvard, num modelo bem diferente. E palestrante da noite aqui, Antônio Aurélia Birramia, amigo nosso, ele é juiz de direito, ele é mestre pela UERJ, professor visitante de Barcelona, professor da Estácio de Sá, professor da EMERJ da Cândido Mendes, que vai nos abrilhantar essa noite. Vou passar a palavra para ele. Obrigada. Obrigado, Nívia. É um prazer estar aqui na Universidade Estácio de Sá. Ela me traz uma lembrança muito doce. E eu vou contar uma história para vocês que vai lembrar isso. Há um pouco mais de uma década, eu estava sentado ali, não era aluno daqui, mas acompanhava um seminário de um amigo. E eu queria contar uma história para vocês. Os gregos, se eu não me engano, os gregos ou os romanos, mas eu acho que os gregos, eles acreditavam que as pessoas que morriam cedo eram pessoas amadas pelos deuses. E que os deuses eram tão encantados por elas que eles chamavam essas pessoas mais cedo para ficarem perto deles. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Ronaldo Pedrosa. Então eu abro esse evento saudando a todos os professores da casa que carinhosamente aqui compareceram, trazendo a lembrança de alguém que eu tenho um profundo carinho, um profundo amor até hoje, um afeto muito grande. Eu quero saudar os senhores, os alunos, é um prazer estar aqui com vocês. O nosso tema vai ser acesso à justiça, demandismo e retroalimentação em juizado. Eu queria partir de uma análise prévia. Quantas vezes vocês ouviram falar das ondas de acesso à justiça, não é? Do projeto de Mauro Capelletti, projeto Florença. Alguns atribuem esse projeto como uma verdadeira revolução copérnica no direito. Eles falam que esse projeto foi o projeto que permitiu a socialização do direito, que fez com que os mais carentes tivessem um acesso à justiça. Na verdade, lá atrás, especificamente na década de 50 e 60, o projeto Florença, um estudo de Gart e Capelletti, deflagrou uma nova visão da justiça, uma visão de socialização da justiça, com as três clássicas ondas de acesso à justiça. A primeira, que vocês já devem conhecer de trás para frente, prevê o acesso daqueles mais carentes. A gente fala de gratuidade de justiça, a gente fala de juizados especiais, a partir desse primeiro impacto. E posso dar um outro exemplo para vocês, que a Defensoria Pública, que aqui a gente goza hoje, ela é fruto dessa primeira linha, de dar ou de possibilitar o acesso à justiça àqueles que não têm condições mínimas, aqueles que não têm condições mínimas de custear o acesso. A segunda onda tratava da possibilidade de coletivização do direito. Quer dizer, o direito ele não pode ser mais observado sob um foco exclusivamente individual, mas ele tem que ser enxergado num panorama coletivo. A gente fala de ação civil pública, a gente fala das ações coletivas, das ações populares, das ações com uma gama maior de abrangência. E aqui no novo CPC a gente tem um incidente de resolução de demanda coletiva, que é um bom exemplo disso. E a terceira onda, na verdade, ela só grita pela aplicação das duas primeiras ondas, com mudanças normativas, com uma série de projetos. Outros professores vieram falando, logo em seguida, de uma quarta onda, que seria a onda da efetividade do processo. E de uma quinta onda, agora o Hermes Zanetti, que é um brilhante autor, que vale a pena que vocês consultem o Zanetti. O Zanetti é um cara sensacional. Ele já fala da eficiência, que é um princípio trazido no novo Código de Processo Civil. Por que eu estou tratando desse tema? Porque eu acho que no nosso país a gente trabalhou um pouco o acesso à justiça de uma forma diferente. A gente trabalhou o acesso à justiça de uma maneira um pouco mais deturpada. Nós somos latinos, nosso sangue latino fala de extremo. Quando a gente se apaixona perdidamente. Quando a gente joga futebol como ninguém. Quando os nossos políticos resolvem fazer coisa errada, eles fazem coisa errada como ninguém faz, não é? Tudo aqui é o extremo. E acredito, e vou apresentar dados para vocês aqui, que a gente viveu uma interpretação bastante diferente do Projeto Florença. O que eles queriam, especificamente o gênio de Mauro Capelletti, o gênio de Gart lá atrás, com essa pesquisa importante desenvolvida? Mostrar que a justiça tem que ser levada àqueles que não têm recursos. É isso. E eu vou trazer dados, alguns dados numéricos, e trago a experiência de alguns outros países com relação a isso, para comprovar a realidade que hoje a gente vive. Tá? Bom, só para que vocês tenham uma ideia, que eu acho que é um ponto interessante, outros professores tratam desse tema também do acesso à justiça. Humberto Dalla, por exemplo, fala da necessidade de buscarmos meios paraestatais de resolução de conflito, mediação, arbitragem, conciliação. Ele, quando fala desse tema, acesso à justiça, ele invade um pouquinho isso aí. O professor Leonardo Greco, um brilhante professor, foi meu professor, ele fala de pressupostos outros de acesso à justiça, como educação básica. Ele diz, olha, a gente tem que difundir educação. Ele fala da necessidade de fortalecimento dos grupos intermediários, quer dizer, trazer as pessoas mais carentes aos bens de consumo, dar maiores informações a essas pessoas. Fala da necessidade do acompanhamento jurídico adequado. Ele lembra que oferecer acesso à justiça não é só oferecer um defensor público, é oferecer condições outras na busca dessa justiça. Como, por exemplo, um perito que trabalha num processo envolvendo, como eu já tive um caso, de 300 milhões de reais, em que ele cobra honorários de 150 mil reais, ele trabalha com muito mais prazer, não é, doutor? Eu estou errado, do que aquele perito que não vai receber absolutamente nada para fazer. Esse é um outro exemplo. Acesso à prova, acesso aos documentos. O carente, ele tem muito mais dificuldade de buscar isso. Então, esse quadro é um quadro bem enfrentado, e eu estou falando superficialmente com vocês para o nosso tempo. E eu não quero falar mais que 50 minutos, que eu acho cansativo para quem escuta. São alguns traços de alguns professores. O professor Paulo César Pinheiro Carneiro, numa monografia importante sobre acesso à justiça, ele fala de quatro princípios básicos de acesso à justiça. Que aí vale a pena um outro evento para a gente poder enfrentar esse ponto. Mas por que eu falei? Como eu falei de extremos, eu acreditei e eu acredito que a gente viveu durante décadas sem esse acesso. Justiça era uma coisa para pessoas com poder financeiro alto. Agora nós vivemos um outro momento. Agora nós vivemos um momento que eu entendo, e eu demonstrei isso no meu trabalho, que a gente vive um campo de demandismo. Eu posso dar alguns exemplos pontuais para vocês. Eu trabalhei num juizado, o quinto juizado civil de Copacabana, conhecido como Quinto dos Infernos. Porque é um inferno. Eu descobri lá, gente, que velhinha de Copacabana, aquelas velhinhas bonitinhas, de toquinha que a gente vê, que elas não andam de bengala, elas andam com submetralhadora. Que é um inferno, as velhinhas que querem bater. Meu filho era o básico que a gente ouvia lá. Mas tinha um senhor em Copacabana que ele era autor de 54 processos. Lá, o que, que ele fazia? Ele ia para um ponto de ônibus, fazia sinal, o ônibus passava. Ele anotava a placa. O que, que ele fazia? Juizado. Dando moral. Pra quê? Acordo. Qual a proposta de acordo? R$100. Aceita? Aceito. 54. Posso dar outros exemplos. Semana retrasada, em Campo Grande, onde eu atuo, apareceu uma senhora com uma advogada. Juro. É real isso. É real. Eu não sabia. Eu rezei a Deus pra infartar naquela hora, pra não pular no pescoço da mulher. A advogada me aparece, eu tenho 1.200 processos por semana pra despachar, com uma forma de bolo na mão. O senhor tem que periciar essa forma de bolo. Eu falei, o quê? Não, o senhor tem que periciar. Eu falei, doutora, não tem perícia em juizado. E uma forma de bolo, porque eu comprei uma forma de bolo furada. Eu vou dar mais dois outros exemplos para vocês antes de entrar nos dados concretos. Um vizinho sai de casa, abre a porta de casa, pisa no cocô do cachorro. O que, que ele faz? Vai para o meu juizado pedir dano moral. Ou pior. E esse exemplo eu tive que conter. Quando eu estava no conselho recursal, eu tive que segurar os meus três secretários na época, porque eles queriam tirar cópia daquela inicial e espalhar para todo mundo. Eu não deixei fazer isso. um senhor vai a um motel com a namorada. Inicia, vocês já sabem o que é. Ele não foi avaliado no Dudu até hoje, mas iniciou os atos preparatórios quando toca a campainha. Era o garçom com a conta. E ele diz, juiz, a conta não era minha, era do quarto do lado. E aí eu voltei e não mais consegui o que eu pretendia. Juro. Isso é real. Vocês podem rir. Eu não posso rir. E ele foi sustentar no conselho. E eu fiz o relatório. Alto. Não decretei segredo de justiça. E aí você escuta todo mundo rindo igual vocês e pensando. Aquela lei, ô brocha, aquela história. Bom, isso acabou no juizado. Isso era o que o Projeto Florença esperava? Não. Não era o acesso, esse o acesso que o Projeto Florença esperava. É óbvio, gente, que a gente não vai discutir aqui que as empresas não cumprem com o seu dever, que as empresas de telefonia deviam ter um serviço adequado, que os bancos deveriam ter um serviço adequado. Mas a gente tem que parar de acreditar que as condenações judiciais vão resolver isso. Isso é uma coisa que depende de política pública. E depende de um governo atuante que realmente puna isso, que tome alguma medida, como é feito em outros países. Quando a gente estava no curso preparatório, quando eu passei para juiz, a gente ouviu o diretor de um grande banco dizer o seguinte: olha, pode fixar o dano moral que vocês quiserem, podem condenar os bancos a quanto quiserem, porque a gente embute isso na taxa de juros que a gente cobra. Está calculadinho. Então pode condenar à vontade. Enquanto a gente não tiver uma política lá de cima adequada, a coisa vai ficar assim. Então, gente, a gente vive um momento de demandismo. Esse demandismo ele é marcado por quê? Primeiro, aumento da produção industrial. A produção industrial aumentou. Segundo, formação e acesso à informação. As pessoas hoje têm mais acesso à informação. As pessoas mais carentes, as pessoas mais simples, alcançaram um novo padrão econômico. Com isso, você aumenta a margem de demanda. As pessoas mais simples passaram a ter acesso a bens de consumo que antes não tinham. Venda de carro, celular. O Brasil é o segundo, se eu não me engano, o segundo país no mundo que mais vende aparelho celular, que mais tem linha instalada. Isso evidencia alguma coisa. Evidencia que o nosso consumo está lá na frente. E velocidade dos meios de comunicação. Qual tem sido a saída que o judiciário tem encontrado? Soluções normativas, primeiro passo. A gente tem editado leis. Tem resolvido? Não. A última agora vai ser um incidente de resolução de demanda repetitiva, né, professor? Temos outras e outras leis que vieram enfrentar esse volume avassalador. Para vocês terem ideia, o judiciário de o Juizado Especial Civil de Bangu tem 27 mil processos. No Juizado Especial da Barra são ajuizados 1.800 processos por mês novos. É normal? Não me parece. A gente tem feito mutirões, mutirão de juizado. Convocam 15 juízes que tentam resolver tudo. E as metas do CNJ, que eu não vou fazer minhas críticas porque eu tenho medo. Mas eu posso dizer a vocês que não é racional que se pegue 300 processos e fala, julga isso. Mas, olha, não está no ponto de julgar. Mas julga, você tem que julgar. Mas o que, que acontece quando julgar? Você vai receber um ofício da presidência pedindo explicação do porquê que você não julgou aquele processo do Meta. Tudo bem, mas e se eu não julgar? Você vai ser representado. Então, ou você julga, ou você responde administrativamente. Bom, isso decorre de dois fenômenos, no meu ver. Na minha visão, abusividade do ajuizamento, a gente tem um incontrolável acesso à justiça. Eu vou dar um exemplo pontual de uma determinada regional que eu passei. Tinha uma advogada que ela se tocou daquelas ações de tarifa de banco. Lembra? Vocês conhecem essa ação ou não? Existem tarifas de banco que não são contratadas. Todo mundo sabe disso. Num primeiro momento, uma juíza desenvolveu o entendimento de que tinha dano moral nesse caso e fixou R$1.000. O que, que essa advogada fez? Ela montou 8 escritórios em comunidades pequenas, na zona oeste do Rio, e contratou mais umas 50 pessoas. E essas 50 pessoas batiam na porta de casa em casa. Do dia para a noite, foram 45 mil processos ajuizados. Essa demanda, ela viria espontaneamente ao judiciário? Não. Ela é uma demanda provocada. Ela é uma demanda fabricada. E qual o propósito disso? O propósito inicial dela não era receber a tarifa de R$3,50. O propósito inicial dela não era que essa postura do banco fosse acertada. O propósito era a reparação pelo dano moral. Isso tem um peso social muito grande. Preste atenção, não estou defendendo os bancos. Acho que eles são... eu vou usar a expressão da moda, abutres. Fica bem, né? Está na moda. Eles não são santos. O que eles fazem é errado, mas eu volto a dizer. Não é o judiciário quem tem que corrigir isso. Quem tem que corrigir isso é o executivo. A gente tem que ter leis mais eficientes para resolver isso e a gente tem que ter controle público maior. O segundo ponto é a cultura do demandismo, das relações necessárias. Todo mundo sabe, que se propõe, como eu acabei de dar o exemplo, demandas por qualquer coisa, como se oferece recurso por qualquer coisa. Outro dia eu peguei num juizado uma petição inicial de juizado com 56 laudas. Juro. 56 laudas. No Sul existe um projeto chamado Sentença Nota 10, Petição Nota 10, que limita, que se, a OAB fez uma grande parceria com o Tribunal de Justiça para, brincando, limitar em 10 folhas as iniciais de juizado especial. Esse é um exemplo. Fora outros, se tornou natural embargar de absolutamente tudo, recorrer de absolutamente tudo. O processo não tem a sua marcha regular. Com mais processos, o que, que a gente tem, gente? Uma coisa inevitável. Mais prédio, mais servidor, mais gasto público e mais juiz. Esse é um fenômeno que o professor Rodolfo de Camargo Mancuso chama de retroalimentação processual. Existe uma professora da Fundação Getúlio Vargas chamada Leslie Sherida Ferraz. Quem tiver tempo, pega a pesquisa dela. Foi uma defesa feita na Universidade Federal de Minas Gerais. Salvo engano, o orientador era Humberto Teodoro. Em que ela aponta item por item dessa fabricação, do impacto disso. Quando a gente tem mais prédio, mais servidor, mais gasto, mais juiz, qual a sensação que a gente dá para a população? De que a gente tem mais estrutura para receber o processo. E o que, que as pessoas fazem? Mais processo vem. Sabe aquela imagem do cachorro correndo atrás do rabo que a gente cansa de ver? É isso que a gente está vivendo. Quando eu fui para a Espanha, eu tive com dois grandes amigos, queridos amigos, o professor Carlos Villagrassa, que é professor titular da Universidade de Barcelona, e a Rosa, que é uma juíza de Barcelona. A Rosa, eles fazem uma coisa interessantíssima na Europa. Os casos de corrupção no alto escalão são investigados por juízes estrangeiros. Olha que barato. Ela estava investigando, na Espanha, corrupção na França, com uma equipe de 4 juízes ingleses. E na Espanha eles recebiam juízes de outros países. Eles fazem esse intercâmbio para que a apuração seja adequada. E ela me perguntou, quantos processos vocês têm no Brasil? Eu falei, bom, em 2011 a gente tinha 92 milhões. Ela falou, o quê? Quantas sentenças um juiz de vara civil normalmente dá? Eu falei, em torno de 184 sentenças por mês, pelo menos, porque é a meta que a gente tem que cumprir. Ela falou, vocês não podem ler 184 processos, é impossível. Eu falei, quantos processos vocês têm aqui? Ela falou, no máximo 7 milhões. Faz a gente pensar um pouco, né? Será que o Brasil tem mais processos que os Estados Unidos? Não. Será que o Brasil tem mais processos que a Inglaterra? Não. Será que o Brasil tem mais processos que a Espanha, Itália? Não. Nós somos mais desenvolvidos que esses países? Nós temos mais educação que esses países? Por que, que eu estou fazendo vocês pensarem com relação a isso? Porque quanto mais prédio a gente gasta, constrói, mais dinheiro a gente enfia na justiça. E mais dinheiro a gente enfia para sustentar essa máquina. Com isso, essa retroalimentação, esse processo, ela tem alguns impactos diretos. Primeiro, ela fortalece uma cultura demandista. Ela ensina para as pessoas, olha, ao invés de eu conversar com o meu vizinho para tentar resolver o meu problema, eu vou para a justiça. Porque eu não gasto nada no juizado, é mais prático, é mais barato e é rápido. E eu resolvo o meu problema logo. No segundo ponto, a gente cria focos de tensão entre os poderes. Vocês sabem por quê? Porque para eu ter mais funcionário, eu não dependo do fundo. Eu preciso do governo, do poder executivo. Aí o presidente do tribunal vai com o pires na mão para o executivo falar, governador, me dá mais dinheiro. Aí o governador diz, eu não tenho mais dinheiro para te dar. E isso gera um foco de tensão muito sério entre os poderes. Num terceiro, você desmotiva, como eu disse, a cultura da pacificação. Ela me perguntou se a gente não tinha. Para vocês terem ideia, em Barcelona, gente, a gente tem núcleos de mediação funcionando no estabelionato de notas, por exemplo. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Colégio de Advogados de Barcelona, tem um núcleo lindíssimo de mediação. E lá eles fazem composição de conflitos. Eles fazem composição de conflito criminal lá. Olha que barato. Que mundo que a gente vive. O acesso à justiça, gente, é diferente da facilidade de litigar. A gente não pode captar aquele que não quer vir à justiça. A gente não pode fomentar esse tipo de litígio. E o que, que nos faz pensar? Judiciário não é serviço de balcão. É isso que eu quero dizer. A mensagem central é essa. 40% dos domicílios no Brasil não tem saneamento. Vocês sabem disso. O Brasil não tem saneamento, não tem educação, e eu estou enfiando dinheiro na justiça, gastando dinheiro com isso. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Existe um livro muito legal do Neil Andrews, que vale a pena que vocês leiam ou comprem. Tem uma tradução bacana da Teresa Ruda Alvim Vambier, professora da PUC de São Paulo, que é um livro fantástico, que ele fala da reforma inglesa. A reforma processual na Inglaterra foi a reforma mais bem sucedida do mundo. A Inglaterra está conseguindo reduzir o acervo processual deles. E um dos focos centrais foi a redução de custo. Só para vocês terem uma ideia, vocês sabem quanto custa um processo em juizado especial? Tem ideia? Não? Em torno de R$1.400. É o custo fixo de cada processo de juizado especial. Quando vocês olharem aquele processo branquinho, lembra assim, está saindo do meu bolso R$1.400. Para vocês pensarem, São Paulo gasta 91,3% de orçamento com pessoal e 0,1% de gasto com modernização. Gasta 93% para pagar mão de obra e 0,1% para especializar mão de obra. Para vocês terem uma ideia, a Justiça Estadual gasta 86% do seu orçamento com mão de obra, a Federal 91%, a Trabalhista 95%. Eu posso ir mais além. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um impacto e a gente tem um resultado de juízes abarrotados de processo, como eu falei com vocês. São Paulo tem 6 juízes para cada 100 mil habitantes. 6 juízes para cada 100 mil pessoas. A Alemanha tem 24, Itália tem 18, França tem 11, e Portugal tem 18. Perdão, Alemanha tem 24, Portugal 18, França 11, Itália 10. Nós temos 6. E agora eu vou dar um dado mais grave para vocês ainda. A Justiça Estadual tem 6,2 para 100 mil, como eu falei. A Federal 0,9 juízes para cada 100 mil habitantes. Tem menos de um juiz para cada 100 mil habitantes. Vocês têm ideia do porquê disso? Qual o maior cliente da Justiça Federal? O Estado. Nós reclamamos ao Estado. Nós buscamos o Estado para ter aquele INSS, no pobre coitado que quer receber a vida toda. Para que eu vou botar juiz para julgar? Não é? Eu controlo, eu administro a dívida pública com o judiciário. Isso é muito sério. A Justiça do Trabalho tem 1,6 juízes. Qual o impacto disso na prática? A gente tem uma taxa de congestionamento na federal de 85% dos processos. Na estadual, 89%. Na Justiça do Trabalho, 67%. Isso gera um impacto profundo. O Mancuso chega a falar que a face mais atrasada do povo quando você tem o oferecimento abusivo, que isso revela uma falta de cidadania profunda. Ele vê que isso é um sinal de que a cidadania, de que a educação não está sendo bem implementada. Essa obra do Mancuso de acesso à justiça é bem interessante, se vocês puderem dar uma olhada com calma. Qual o resultado prático? Eu peguei um ponto que eu achei legal, para vocês terem uma ideia. Em 2010, no estado do Rio, foram distribuídos, no total, 1.218.076 processos. Dividido por 12 meses, dá 101.506 processos. Dividido por 668 juízes, que é o número de juízes em exercício no estado do Rio, a gente tem 151 processos novos por juízes por mês. Por juiz por mês. Além de processos antigos, execuções, administração de cartório, meta. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Que eu acho importante que vocês tenham a visão do que acontece ali dentro. Porque a gente só pode ter uma opinião crítica relativa a alguma coisa se a gente conhecer qual a estrutura que ali é ofertada. Em 2009, só nos juizados cíveis do estado do Rio eram ajuizados 51.750 processos. Vocês sabem o que é que dá isso? Por mês, Carmo, Sumidouro, Cantagalo e Macuco, todos entram na justiça. Todo mundo junto. Por mês. Por mês. Não tem como você ter uma administração judiciária de qualidade. É, um outro dado que eu acho importante mostrar para vocês é de que nós temos 92, nós tínhamos, já passou de 100 mil, nós tínhamos 92 milhões de processos apurados segundo o CNJ em números em 2011. Quem fez a pesquisa disso foi o José Guilherme Vaz e Werner, que era um conselheiro do CNJ, por acaso um juiz estadual muito meu amigo, muito querido, Zé. E isso nos leva a uma reflexão. Se o Brasil tem 180 milhões de habitantes, eu tenho 92 milhões de processos na justiça, tá todo mundo no judiciário, porque cada processo tem autor e réu, em tese, né? Se tem autor e réu, o Brasil inteiro está na justiça. E com isso, gente, a gente fere uma máxima. A máxima quiovendiana de que eu tenho que dar o melhor resultado possível, o mais rápido possível, de forma mais eficiente àquela pessoa. Quais são as saídas para isso? E aí vem um ponto que merece a nossa reflexão. Uma das vias são os meios de auto e heterocomposição de conflito. A gente tem que voltar a mostrar... Porque o que aconteceu? Nós somos um país colonizado, correto? Nós viemos daquela tradição clássica, na época da colônia, de buscar o representante do rei para resolver os nossos problemas. Eu brigava com meu vizinho, eu tinha uma questão qualquer, vou ao representante português para resolver. E isso foi personificado no juiz. A gente tem a impressão, a certeza de que só o juiz pode resolver os nossos problemas, quando não é esse o caminho que tem que ser enfrentado. Não é possível que os Estados Unidos, não é possível que a Inglaterra, a Espanha estejam investindo tanto dinheiro em meios de heterocomposição de conflito e a gente esteja investindo tão pouco. Isso é um fator que nos gera uma preocupação profunda e séria. E o pior, não é da nossa cultura isso. A gente não acredita que outra pessoa possa resolver o nosso problema além do juiz. Isso tem um impacto social muito sério. Esse é um primeiro ponto que me chamou a atenção. O segundo ponto é uma mudança comportamental, cultural, como eu já disse. O investimento e o crescimento econômico, ele tem que ter impacto direto no povo. Um investimento em educação. E o terceiro ponto, que foi o ponto que eu sugeri na minha dissertação. O ponto que eu sugeri na minha dissertação foi o manejo do procedimento em prol de um resultado mais rápido do processo. O que é flexibilizar o processo? Flexibilizar é você manejar o rito no caminho da preservação da duração razoável do processo. O que é o rito? Para que serve o rito, gente? Explicando em síntese, tá? Que o nosso tempo ele é muito curto. O rito serve para limitar os atos ditatoriais do juiz. O rito serve para que o juiz não se torne um deus, para que ele não faça o que ele quer no processo, apesar de muitos fazerem o que querem no processo. Mas é uma maneira da parte antever a conduta que o juiz vai tomar e uma maneira dela medir cada passo que ela ali vai dar. Mas o rito, ele é previsto em abstrato. Quando eu crio um rito, ordinário, por exemplo, eu não estou prevendo o rito para aquele caso concreto ali, da dona Marlene, que está brigando com o vizinho. Eu não estou prevendo o rito do comendador lá, que quer se separar da mulher na novela. Eu não estou resolvendo aquele caso concreto. Eu estou criando em abstrato alguma coisa. E essa abstração nos permite manejar um pouco ou trabalhar um pouco o rito. Eu posso dar um exemplo do que a gente já faz flexibilizando. Lei de alimentos, rito sumário, o rito dos juizados especiais, são ritos próprios adequados à realidade de cada caso, busca e apreensão. Cada rito ele tem uma sequência lógica para aquele caso. A gente inverte o ônus da prova todo dia, não inverte? O ônus da prova é o manejo do rito. O que eu chamo a atenção de vocês é que isso tem que acontecer com base numa coisa chamada contraditório participativo. Eu tenho que dar oportunidade às partes se manifestarem no processo, mas eu tenho que manejar o processo para um fim adequado. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem e visualizarem isso muito bem. Quando eu estava no Conselho Recursal, apareceram cerca de uns 800 a 1.000 processos patrocinados por um escritório de advocacia, em que ele pedia uma reparação de dano moral para pescadores de uma determinada região, alegando que uma empresa poluía aquela água. Isso tudo, obviamente, foi improcedente. A primeira ação ofertada não tinha conduta de empresa e não cabia isso em juizado. E o Conselho Recursal, nos 10 ou 15 primeiros processos, firmou um entendimento, e esse entendimento foi aos tribunais superiores e ficou pacificado. A questão solveu, resolvida. Vocês acham que é razoável que eu faça audiência em todos os outros 800 processos, se eu já sei que o resultado daquilo é improcedência? Não é. Vocês acham que isso feriria o contraditório? Não. Vocês acham que isso feriria a duração razoável do processo? Se eu marcasse a audiência, com absoluta certeza feriria. E aí o que eu defendo ali é você manejar o rito para que o processo tenha um resultado mais breve, um resultado mais rápido. Óbvio, gente, que isso não é uma liberdade absoluta para o juiz fazer o que quiser. Mas é uma questão de lógica processual. E eu posso dar um exemplo que eu dei muita sorte. Eu participei do encontro de jovens processualistas. Eu sou do Instituto Brasileiro de Direito Processual. E a gente teve a coordenação do Fred, do Bruno Garcia Redondo e do Ronaldo Kramer. São três irmãos, três amigos queridos que eu tenho. E a gente promoveu esse ano, em abril, se eu não me engano, ou maio, um encontro de jovens processualistas no Rio. Foram uns 300 processualistas, mais ou menos. E eu participei de um grupo chamado Negócios Jurídicos Processuais. Isso vem no CPC Novo agora. No meu grupo estava o professor Antônio do Passo Cabral, que é uma pessoa queridíssima, Fernando da Fonseca Gajardoni, que é um professor da USP, que tem um livro brilhante sobre flexibilização procedimental. E ali a gente discutiu os negócios processuais. E me surge um exemplo daqueles debates nossos, bastante interessante. Um dia, na Barra da Tijuca, onde eu atuei, na Quinta Vara Cível, surgiu um processo em que construtoras, grandes construtoras do Brasil, processo o valor da causa era de mais de R$1 bilhão, para vocês terem ideia, e discutiam a construção de linha de transmissão elétrica na Amazônia. Vocês têm ideia do que é isso? Você tem que transportar de barco aquilo ali, é um negócio de uma complexidade profunda. Para vocês terem ideia, a inicial tinha em torno de 450 folhas. Poxa, foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu tive que ler boa parte dela. A gente tinha 5 mil folhas de documento. Vocês acham justo que eu cite alguém para, no prazo legal, contestar aquilo? É justo? É justo o réu receber aquele processo? O autor teve um ano para preparar, contratou os maiores professores do Brasil para oferecerem pareceres naquele tema. É justo que o réu conteste em 15 dias? Quando eu falo de acesso à justiça lá atrás, é importante deixar uma coisa marcada na cabeça de vocês. Acesso à justiça, gente, não é só ir ao judiciário. O acesso à justiça é garantido em cada passo da prestação jurisdicional. Aquele réu, ele teve de fato acesso à justiça? Não. Vamos para outro exemplo mais bruto ainda. 2 anos e meio de investigação da Polícia Federal. 50 bilhões de horas de gravação. Não é? O defensor público corta os pulsos quando pega um negócio desse. Prova para burro, investigação pesada. Toma. Agora você responde em poucos dias a defesa. É justo? Não é justo. Na minha visão, a gente tinha que flexibilizar, trabalhar esse prazo processual. E com os negócios jurídicos processuais, aí que eu queria chegar ao ponto, a gente pôde debater esse prazo. Como, por exemplo, qual o seu nome? Wilson. Eu ofereço uma ação em face do Wilson. O Wilson me conhece, a gente tem uma questão empresarial profunda. O processo caiu com a Nívia, que é a juíza. A gente sabe que a juíza é muito boa. Eu vou te propor um negócio processual, só fazer um pequeno parênteses, é uma transação não no campo do direito civil, a gente está transacionando exclusivamente temas de cunho processual, só de cunho processual. E eu falo com Wilson, a juíza que está aí é fera. Vamos fazer o seguinte, você quer que esse processo seja julgado rápido, não quer? Quero, eu também quero. Vamos acordar processualmente que a gente não vai recorrer da decisão. que a gente vai se conformar com a sentença proferida em primeiro grau. E aí nós dois, isso está no CPC novo, nós celebramos um negócio processual para que não seja oferecido recurso daquilo. Bacana? Ótimo. Isso a gente chegou, depois de debater muito, que poderia ser feito. Foi um exemplo pequeno que eu estou dando para vocês. Ou até um negócio pré-processual, como, por exemplo, acordarem as partes que o prazo para recurso vai ser de 30 dias. Porque, ou de 90 dias nesse processo de 4 mil folhas que eu disse. As partes podem acordar isso? Podem. As partes podem transacionar isso? Podem. Submeter ao juízo. Aí que a gente discutiu um pouquinho. Se o juiz poderia homologar ou se recusar. É óbvio que ali só tem xiita. A gente disse que o juiz não tinha que homologar. Que aquilo era só posto na mão do juiz. Mas eu sou de uma corte. Eu sei como as coisas funcionam. Eu tenho certeza que vai ser submetido à homologação do juiz. Até porque tem uma questão administrativa. E eu até dei esse exemplo para eles. Eles falaram, os advogados podem acordar o prazo para sustentar no tribunal. É, perfeito. Só que numa sessão do Conselho Recursal que eu trabalhei, a gente julgava 500 processos. Se cada um acordar uma hora de sustentação, não dá o tempo. Então, eu só vou pedir desculpas a vocês, porque não tem como a gente condensar um livro de 200 folhas, mas a ideia em básica é essa. A ideia central do trabalho é essa. Eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês primeiro. Eu acho que vocês estão vivendo a fase mais encantadora que existe, que é a universidade. E eu morro de saudade da minha universidade. Eu morro de saudade de colocar minha mochila nas costas e ir para aula. Quando eu fiz isso durante o mestrado, eu morri de alegria. É muito bom você poder estudar, é muito bom você compartilhar de um ambiente uma universidade. Queria agradecer a vocês por terem vindo aqui, agradecer à professora Nívia, aos professores presentes, o carinho, a atenção, e me disponho aí a sanar qualquer eventual dúvida. Muito obrigado. Agora a gente vai abrir para perguntas, se tiver algum interessado. Professor, boa noite. Eu cumprimento e acredito que o plenário também me acompanhe, que quem conhece o trabalho de Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência aqui de Nova Friburgo, né, tivemos o privilégio, naturalmente. Pude acompanhar, ainda que de longe, os julgados de Vossa Excelência no Conselho Recursal, decisões inovadoras, decisões técnicas muito zelosas, né, falo com sinceridade. E vou ser breve aqui nas minhas perguntas, e se me perdoar a petulância, eu gostaria de fazer duas, brevemente. Primeiro é o tema responsabilidade civil por abuso do direito de ação. É um tema que eu não sei se é muito recorrente, mas nas minhas poucas pesquisas eu encontrei pouco material doutrinário, muito pouco, e jurisprudencial menos ainda. Destaco apenas aqui os julgados, a meu sentir, muito emblemáticos do Tribunal do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em que eles entendiam que o autor, abusando no direito de ação, ele deveria ser responsabilizado civilmente a efeito do que prescreve o artigo 186, como qualquer outro abuso de direito. Eu acho isso um instrumento muito viável, porque, na hipótese de repressão dos abusos, como não só do direito material, mas do direito processual em que pese, né? Enfim, e a despeito do Código de Processo Civil já nos viabilizar o instrumento da litigância de má-fé, né? A quebra da lealdade processual, ou seja, o juízo pode multar uma parte que eventualmente incorra aí numa deslealdade, mas eu penso que o juízo, numa fundamentação, e, né, reconhecer ali a prática de um abuso, isso pode dar ao réu o direito de se ver indenizado. Falo, eu, como advogo muito para réus, né, eu vejo assim, experiências injustas, porque o réu, muitas vezes, ele tem que contratar advogado, ele não se permite ir ao juízo, se valendo daquela capacidade postulatória que a Lei 9.099 prescreve lá no artigo 9, se não me engano. Ele contrata advogado, ele geralmente, por ser pessoa jurídica, ele tem que se deslocar para uma outra comarca, ele tem gastos, e quando ganha, né, pela improcedência, ele não recebe aquilo que ele pagou, porque, né, geralmente tem a gratuidade de justiça, se a pessoa não recorrer em primeiro grau, não tem custos, aquela coisa toda. Essa é a minha primeira pergunta. se pode-se haver algum movimento mais forte nesse sentido, né? E a segunda é quanto essa decisão recente do STF, quanto à obrigatoriedade na Justiça Federal, se não me engano, na Justiça Federal, do jurisdicionado ingressar com processo administrativo perante o INSS para requerer o benefício, né, previdenciário, para depois procurar a justiça. A meu sentido, penso que isso é de duvidosa constitucionalidade. Claro, pela ponderação você pode ver o que, né, justamente, pela ponderação você vê o que é melhor, que deve prevalecer, né? Mas eu acho que seria um cerceamento claro aí, talvez no mínimo implícito, né, do direito de ação. Mas é um instrumento. Por que estou colocando essa questão? Porque se isso for, se houver, claro, é o STF, a Suprema Corte diz que isso é constitucional, então isso pode ser aplicado, talvez, né, na Justiça Estadual e no âmbito dos juizados, até para poder evitar, por exemplo, coloco aqui um exemplo, o consumidor que quer entrar com a ação de responsabilidade civil, ele tem que abrir um processo administrativo na ANEEL, na Anatel. Absurdo. E depois, bom, a exemplo, né? Penso também assim. Mas, enfim, seria um instrumento, talvez, de celeridade. São essas duas perguntas, basicamente. Primeiro, obrigado. Friburgo é uma paixão, e eu digo eu amo profundamente Friburgo, e tem um ciclo obrigatório para cumprir em Friburgo. Quem assistiu aquela minha aula na pós-graduação sabe disso. Tem um rito, Friburgo tem um rito da Mariquinha, você tem que comer 85 bifes na Mariquinha, depois você tem que ir ao Brown Brown tomar 5 litros de cerveja. Depois faz dieta a semana toda. E ir ao Casarão de Minas tomar cachaça com aquelas coisas todas. É que isso é uma maravilha. Eu amo essa cidade. Bom, deixa eu te dar uma dica. Existe um trabalho importante da professorada Pellegrini Grinover, ainda na vigência dos juizados de pequenas causas, em que ela trata do contempt of court. Vale a pena você ler ali. E a Ada defendeu lá atrás, quando se discutiu o 461, da possibilidade de fixação de prisão para aquele que descumpre, por exemplo, decisão judicial. Eu não tenho a menor dúvida, e eu tenho adotado, eu fixo multa, eu fixo litigância de má fé a todo momento. Tenho sido reformado em muita coisa. Mas eu acho que é muito duro você figurar como réu. Tem um grande professor, que ele dá um exemplo, que ele era professor universitário, que ele foi réu numa ação dessa de improbidade, essas ações malucas de improbidade. E ele ficou respondendo durante 4 anos aquilo. E ele dizia, pô, quem me procurava via que eu era réu. Se um aluno meu, mais fofoqueiro, quisesse ver no sistema e achar no sistema do tribunal lá, eu era réu. Réu em processo. É muito duro você ser submetido a isso. Alguém deveria ter mais responsabilidade com isso, mas isso depende de edição de leis e depende de uma coisa que o professor Paulo César Piano Carneiro critica muito bem, da coragem dos juízes. É uma questão de postura. A gente tem que parar com essa tradição absurda de justificar. Eu fiz uma audiência no Meyer nessa época das tarifas, e pro azar da parte, que era um advogado, ele era autor de 17 ações de tarifas contra o mesmo banco. Cada tarifa cobrada em cada mês diferente, ele ajuizou um processo diferente. E é óbvio que eu apliquei litigância de má fé, reuni aquilo tudo, porque ele é técnico, ele tem mais dever, ele tem mais responsabilidade, e ele tem, pelo princípio da cooperação, da boa-fé, lealdade processual, o dever de cumprir aquilo. Sugiro que você trabalhe o contempt, sugiro que você trabalhe o texto dado a Pellegrini Grinover, sugiro que você trabalhe um pouco a reforma inglesa, porque na Inglaterra, quando você tem essa violação, você, submetendo ao devido processo legal, pode até prender aquele que descumpre. Esse é um primeiro ponto que me parece bastante interessante para você refletir. Eu vou dar um exemplo que o Alexandre Câmara falou comigo. Você está louco, você surtou. E eu rezei para a parte não apelar, Nívia. Torci, fiquei no prazo do recurso. Todo dia eu entrava no sistema. Falei, vai apelar, vai me representar no CNJ, eu estou perdido, vou morrer. Pensando as coisas mais absurdas. Uma advogada vai a um bar e pede um H2O. Vocês já viram H2O? Aquela bebida gaseificada? E aí ela serve o copo de H2O, toma e fala, ó, não é água, é uma bebida gaseificada. E uma luz divina é projetada do espaço e vem a cabeça dela, e ela sente uma dor, uma agonia profunda, uma tristeza sem precedentes, e fala, meu Deus do céu, que dano que eu estou sofrendo. E me procura, o azar dela. cai a inicial dela dizendo, olha, tomei H2O, aqui, juiz, paguei com meu cartão de crédito, R$3,50 no H2O. Eu quero que a Coca-Cola, aí tem um nome lindo, a Coca-Cola, que eu esqueci o nome dela, da empresa, me pague, aí ela pediu R$400 mil, dando moral, e pediu JG. E aí que eu surtei. Eu entendi, fiz uma coisa maluca, e ela não recorreu, com a graça de Deus, eu entendi que a narrativa dela era perfeita. Parti do pressuposto de que tudo que ela ali dizia era verdade. Eu entendi que aquele fato não tinha dano moral. Ainda que verdade fosse. Ainda que realmente tivesse acontecido aquilo, tomar uma água gaseificada no lugar de uma água convencional não gera dano moral, em que pé está escrito no rótulo o que é. Condenei ela no décuplo das custas e não DJG. Meti uma litigância de má fé. Porque eu acho que esse dever, da mesma forma que eu tenho como juiz o dever de não, quando parado numa blitz, apresentar os meus documentos, não ficar falando, sabe quem você está falando, essa coisa imbecil, eu acho que todos nós que cooperamos o direito, a gente tem o dever de manejar a justiça com responsabilidade. Eu só tenho que ingressar no judiciário quando realmente eu tiver um direito a postular. Esse é o primeiro exemplo que eu acho que figura bem. Eu acho que você tem que manejar os instrumentos de forma efetiva. O segundo caso do INSS, é óbvio que, na minha visão, a gente teve o grupo lá de debate do Greco. Você está com a gente lá no grupo do Observatório? O Observatório, existe um grupo, o Observatório Processual, que é coordenado pelo professor Leonardo Greco. Eu faço parte, o Zé Aurélio faz um grupo de processualistas da UERJ. E o pau está quebrando por causa disso. Está todo mundo postando a todo tempo isso. É óbvio que essa decisão que obriga a buscar o processo administrativo para depois recorrer à via judiciária é uma maneira de evitar o acesso à justiça. Não há a menor dúvida. Como eles têm operado isso? Eles têm operado isso como um filtro. Na verdade, se criou. Custas. O cara tem que recolher R$3 mil, recolhe R$2.999 e não recebe o recurso. Isso é um filtro. Isso é um filtro. A interpretação do Barroso, ao meu ver, foi um filtro. E a interpretação do Barroso nesse caso, na minha visão, na minha simples visão, violenta o acesso à justiça. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, como a gente vai pregar isso? Eu não sei. Exigir que todas as pessoas busquem a via administrativa. Eu, como juiz, não vou exigir. Não vou fazer isso. Dentro desse exemplo, só uma perguntinha rápida. Essa rejeição liminada inicial sem abrir o contraditório em sede de juizado... Violaria o contraditório. Aí que você pode pensar que sim ou não, mas eu parti da narrativa de que... Primeiro, eu pensei como você. Há contraditório? Não, porque eu não estou gerando prejuízo. Eu só falaria em violação se eu julgasse, por exemplo, procedente. Tinha uma advogada que fazia audiência comigo. Essa advogada que eu te disse dos 80 escritórios de advocacia espalhados, quando ela começou a ver que naquela causa eu estava julgando improcedente, ela começou a orientar os clientes dela a não comparecer na audiência, no juizado. Porque quando o autor não comparece à audiência no juizado, o que acontece? Extinção, né? O que eu passei a fazer? Aí o que ela fazia? Esperava no mês seguinte, eu saía de lá, entrava outro juiz, ela fazia o quê? A mesma coisa. E a gente... Nós, contribuintes, pagando R$1.200 para aquele processo lá, todo mundo fazendo papel de bobo, a empresa indo lá, gastando dinheiro. Falei, tá ótimo. Abri a audiência. Excelência, eu quero o réu. Eu requeiro a extinção do processo pela ausência do autor. A contestação está com o senhor, doutor? Tá bom, me dá. Indefiro. Como o senhor defere? É texto expresso de lei. Tudo bem, doutor. Peguei a contestação, consignei que estava indeferindo aquilo, porque entendia que eu tinha um compromisso com a efetividade do processo, que é um bem maior que a Lei 9.099, que é resguardar com a boa-fé, com a lealdade processual, com a cooperação, e disse, no mérito da improcedência, qual foi o prejuízo que eu gerei ao autor com isso? Nenhum. Eu julguei improcedente? Zero de prejuízo. Qual o interesse recursal que o autor tem? Nenhum. Do réu. Nenhum. Eu fechei e mais, eu estabilizo aquela situação de conflito. No momento que eu profiro uma sentença de mérito, eu torno aquele processo fechado para uma nova via, que era o que estava acontecendo. Ela escolhia o juiz e violava o princípio do juiz natural, ao meu ver, que é muito sério também. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gabriela Hertal, eu sou aluna do quarto período. E o meu ex-professor, Raimundo, ele uma vez contou de um caso de uma senhora que chegou lá, essa questão ainda entrar por qualquer coisa, uma senhora que chegou lá no escritório dele, ele é defensor público, cível, porque tinha comprado uma lasanha estragada de 3 e alguma coisa, R$ 3,75, R$ 4,00. E aí ele falou que é por uma das causas que da justiça está tão entupida é justamente a pessoa entrar por qualquer coisa. Mas assim, se ela tentou por outras formas e não deu certo, ela não teria como ela... Ela pode até resolver, assim, não é? O primeiro tem que ser a negociação ou já pode ir para a justiça direto? Num primeiro plano, direito de ação é uma coisa, abuso do direito de ação é outra. O que a gente tem feito é uma leitura muito pacífica com relação a esse direito de ação. Mas primeiro não teria que haver justamente a tentativa de negociação para depois? Existe o professor Humberto Dalla, que um dia, se você quiser, Nívia, a gente traz o Humberto aqui, o Humberto é fera. Ele entende que, dentre os requisitos da ação, teria que se incorporar um quarto, que era a comprovação de que as partes tentaram, a sugestão que ele dá, tentaram de alguma maneira transacionar aquele litígio. É uma sugestão extrema que ele dá. Que seja por um e-mail, que seja, olha, antes de buscar a justiça, eu estou te mandando um e-mail. Que você não receba, mas eu estou mandando. Eu estou te mandando um telegrama, tentar algum tipo de composição. É óbvio que isso tem que ser feito, mas isso é cultural. E muitas pessoas não querem isso. Você tem que observar que algumas pessoas, de fato, querem ter aquela situação resolvida. Tem, de fato, um prejuízo, tem, de fato, uma questão séria. E outras não, elas querem algum tipo de... Eu fiz uma audiência, eu gosto de dar esse exemplo, de um senhor, uma coisa banal, simples, eu não me recordo... mas uma coisa assim significante, e era contra uma empresa, contra Ponto Frio, e era um mutirão de conciliação, e o Ponto Frio ofereceu, ele comprou, atrasou 3 dias a mais a entrega do produto, e ele queria reparação. O Ponto Frio sentou e falou: eu dou um salário mínimo pro senhor, que não, aquilo é manifestamente improcedente pra gente. E ele virou pra mim e falou assim: não, eu quero uma TV de plasma. Eu quase falei: eu quero dar a volta ao mundo pra ele. Meu sonho é ter uma Mercedes, eu sempre quis ter, eu ficaria muito bonito numa Mercedes, ficaria muito bem. Mas ele queria uma TV de plasma. Eu falei: meu senhor, não pode, não é assim, aqui não é pra isso. O senhor, eu já me manifestei em outros processos pela improcedência, o entendimento do conselho é esse. Ele olhou pra mim e falou assim: tá bom, então um DVD. Eu me senti, eu juro, eu me senti o Luciano Huck lá. Quase que eu ofereci para ele para reformar o carro dele. Isso que complica um pouco, entendeu? Bom, boa noite a todos. Boa noite. E ainda em relação à situação da autarquia, que é o INSS, né, enrolando ainda a nossa vida em relação aos nossos direitos previdenciários, eu gostaria de saber qual seria o posicionamento em relação ao atraso, né, na resolução desses recursos, né? Qual seria o posicionamento do judiciário ainda em relação não só ao INSS, como ainda estão por vir, em relação ao Exército Brasileiro, em relação à Polícia Federal, em relação à autarquia, que é o INSS, em relação à empresa pública, que é o sistema de correios e telégrafos do Brasil, né? Qual seria o posicionamento do judiciário em relação ao recurso, né, interposto por conta da negativa do benefício, que seja qual for, e como seria resolvida essa situação, né, já no entorno da prévia ação, e se poderia ser proposta a ação ao final do prazo, que seria, na maioria das vezes, de 30 dias e alguns de 45, após o esgotamento do prazo, se essa ação seria bem-vinda ou como é que seria interpretada essa situação? Olha, eu não posso falar de posição do judiciário. Eu falo de uma posição pessoal. Vou te dar um dado para você refletir. A Itália coleciona condenação na Corte Europeia de Direitos Humanos por violação da duração razoável do processo. Porque lá eles entendem que, em alguns casos, se leva um ano e meio, 2 anos, para julgar um processo em sede recursal. O Tribunal de Justiça, que é estadual, que é o que eu pertenço, julga em 3 meses. Eu não tenho ideia do tempo de recurso na TRF, mas eu acredito que está mais de 1 ano, não está? Está bem mais... Eu acho que, da mesma maneira que a gente fala em meta, a gente tem que olhar um pouquinho por um outro ângulo, e digo isso não por ser juiz, tá? Digo isso porque eu espero o melhor. Quando eu todo dia que eu vou trabalhar, eu rezo para que eu possa fazer o melhor dentro do meu trabalho para as pessoas. Eu acho que as pessoas, a gente que opera, a gente tem que se mobilizar um pouco para que o CNJ trabalhe por uma estrutura melhor de primeiro grau. Enquanto a gente não tiver uma estrutura com mais juízes, uma estrutura mais adequada e uma estrutura mais preparada para a vazão processual que está se tendo aí. Isso num primeiro plano. Num segundo plano é um plano político, meu amigo. Um plano de responsabilidade. Eu acho inacreditável você negar um coquetel de remédio para alguém que precisa e essa pessoa morrer e a gente agir como se nada tivesse acontecendo. Isso para mim é inconcebível. E é muito engraçado. Eu fiz uma palestra quarta-feira com o Hartmann, o professor Rodolfo Hartmann. Eu acho que ele já veio aqui, não veio? Ou tá para vir? O Hartmann é um professor brilhante, tem um livro super legal, vale a pena a consulta. E o Hartmann, ele decreta a indisponibilidade dos bens, afeta os bens do diretor da unidade. Então ele pede, você libera esse medicamento? Não, não vai liberar, ele vai no patrimônio do cara e segura o patrimônio do cara. Na mesma hora atendem. Na mesma hora atendem. Eu acho que o que vale é o resguardo da efetividade do processo. Se não está cumprindo, adote a medida necessária para cumprir. Peso na caneta. Resolve. Não. Eu não cumpro prazo administrativo. A jurisdição está livre, cara. Graças a Deus. A não ser que a gente ingresse, tenha um trabalho... Uhum. Eu tenho um trabalho escrito, publicado na revista Justiça e Cidadania, falando do judiciário da América Latina, em que eu pesquisei o judiciário latino todo e a Espanha, mostrando da castração do judiciário e da invasão, América Latina e Judiciário, o nome desse artigo, falando da castração do executivo do judiciário. Eu mostrei Colômbia, Venezuela, Argentina, um processo claro de domínio desses países. E aí vale a pena você dar uma lida. Dá uma olhada lá, tá? O senhor falou ali agora... Você falou aí do... Eu não sou comendador. Do aumento do número de juízes. Isso aí também não se deveria a uma melhor preparação dos próprios alunos de curso de magistratura e até antes na faculdade de Direito, uma melhor preparação... O investimento, você diz, para aprovação no concurso? Não só na aprovação do concurso em si, mas para saber, além de ser aprovado, porque ser aprovado não é tudo. Eu acho que as pessoas tinham que ter, da mesma maneira que eu defendo que os alunos de segundo grau e de primeiro grau tenham contato com o sistema penitenciário, para eles conhecerem o sistema, né? Conhecerem a realidade do preso, para evitar o delito, eu acho que o estudante de direito ele tinha que ter um período de passagem com o juiz, com o promotor, com o defensor. Eu acho que a academia tinha que pensar nisso a longo prazo. O estágio ele não tem que ser um estágio só vocacionado para advocacia. É muito ruim. Vocês já repararam uma coisa? Se eu não me engano, na Itália. Na Itália, o juiz não fala do advogado. O advogado não fala do juiz, porque eles são oriundos da mesma categoria. Eles vêm de uma mesma escola. Não existe escola da magistratura, escola superior da advocacia, escola do Ministério Público. Aqui a gente polariza as coisas. A gente trata quase que como um rival alguém que está do seu lado. Eu acho que o que a gente tem que caminhar é para mudar isso. Trazer todo mundo para o mesmo ambiente. A gente tem que partir de um tronco único, de uma linha de raciocínio único. É isso. É o que eu penso. Você falou também agora do contato dos alunos de primeiro e segundo grau com o sistema penitenciário. Tem um programa no EINI, que é EINI Brasil, que ele, onde adolescentes que já têm uma certa propensão a cometer atos ilícitos, eles são mandados para um lugar quase como uma prisão, sim, só que para menores não é meio uma prisão. Os pais mandam. E essas pessoas para lá, para que eles tenham... as pessoas que tomam conta deles levam cada dia para uma prisão para que eles tenham contato com essa realidade dos que já são maiores e já estão presos por atos. Pelos atos que cometeram e eles para que tenham, para que ele, como um alerta, como você falou aí. Que bom, legal. Isso aí é o caminho. Então, gente, olha só, antes de terminar aqui, que nós vamos fazer sorteio de 3 exemplares do livro do professor Flexibilização Procedimental nos Juizados Especiais, nos Juizados Estaduais, eu queria agradecer aqui a presença de todos do professor Francisco, que é o nosso querido professor aqui da graduação e da pós-graduação, agradecer a presença de Marcos Kramer, representando aqui a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, agradecer a presença dos meus queridos alunos da pós-graduação, Wilson, Emanuel, Fabiano, Cecília, que estava sentada ali, Gref, que está ali atrás, Ludmila, Debson, Gref não? Não, Gref sim, né? Debson, se eu estiver esquecendo de mais alguém, a Ana aqui, que sempre está me ajudando, e de todos os meus queridos alunos da graduação. Obrigada mesmo. A gente faz esses eventos para tentar movimentar a faculdade, dar um respiro diferente para vocês, para ter um outro tipo de contato com a academia. Eu acho que isso é muito importante. Tá? E depois, se alguém quiser, tiver alguma dúvida ou quiser alguma questão da pós-graduação, pode me procurar. Eu estou ali no NPJ. Tá certo? Então, feito isso... Esse agradecimento, espero não ter esquecido de ninguém. As pessoas aqui, os funcionários da Estácio, obrigada mesmo, que estão aí fazendo a filmagem, que prepararam isso tudo aqui. Vou fazer o sorteio dos 3 livros. Tomaram que 3 de vocês aí vão ter sorte, tá? Obrigada. Posso fazer uma coisa? Tem algum Antônio aqui? Tem Antônio? Não tem um Antônio aqui. Antônio Aurélio, eu tenho certeza que não tem, que só fizeram isso comigo. Não tem nenhum Antônio? Que pena, eu ia falar que o nome era lindo, não tem ninguém. Bom, Annelise tem alguma? Não? Então vamos lá. Emanuel? Vamos lá. Marcelo Carneiro, tá aí? Não? Ó, 0 para ele. Luiz Emeric, olha lá. Você, Lu? É? Vem aqui. Felipe Greff. Obrigado, Felipe. Meus filhos agradecem, tá? Obrigado. Uma menina, né? Isabelle dos Santos. Isabelle, 0 para Isabelle também, anota aí, gente. Daniele Pacheco. Amanda, pode ser? Amana ou Amanda? Gente, obrigada pela presença de todo mundo, tá? Obrigada mesmo.